CIMAC, entreprise générale du bâtiment à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf, SMP Ravalement à Fleury-des-Aubrais et Vasco Frère, charpente et couverture, La Chapelle-Saint-Mémin. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et bem-aja, Radio Arc-en-Ciel. Mais ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade. Olá, caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arco-Íris. Hoje iniciamos aqui um programa muito especial para recordar o Dia da Liberdade, o 25 de Abril, pois é feriado em Portugal. Em 74 houve a Revolução dos Cravos, como todos vocês sabem, e hoje é um dia especial e eu estou aqui para levar o melhor da música portuguesa. O nosso amigo Lourenço não está presente, pois está de férias. Ele estará aqui certamente para a semana próxima, mas hoje vamos tentar levar o melhor da música portuguesa até si. Fique connosco. E também desde já aquele muito bom dia e aquele abraço amigo deste vosso amigo. Ela, os olhos requerem olhos e os corações, corações. E assim os meus requerem os teus em todas as ocasiões. Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui embora sem. Sem levar uma prenda tua, sem. me estão matando, matei-me devagarinho, que eu quero morrer cantando, menina. Estás à janela com o teu cabelo à lua, não me vou daqui embora. Grande clássico da música portuguesa que eu vi com os Damas e Buba Espinho. Portanto, continuamos e agora também um grande homem, um grande artista, Sérgio Godinho, Liberdade. É o programa Manhãs Românticas que lhe está fazendo companhia até às 12. Passada da semente, esperando dos anos, torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na dorrente. A saída de uma espera só se estanga na dorrente. Vivemos como somos, a falar pela calada. Só se pode ter tudo quando não se ter nada. Só quer a vida cheia, quem tava a vida barada. Só quer a vida cheia, quem tava a vida barada. Ai, só a liberdade a sério. Pão, habitação, saúde, educação, só há liberdade a sério quando houver liberdade de vontade e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperando tantos anos, torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se tem nada. Só quer a vida cheia que estava a vida parada. Só quer a vida cheia que estava a vida parada. Ah, só a liberdade sem. Saúde, educação, só a liberdade a sério quando houver liberdade de mandar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E da semente, espera tantos anos, torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. A saída de uma espera só se estanga na torrente. Ai, só a liberdade a sério quando houver. Passo pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, vou produzir. Quando pertencer ao povo, vou produzir. Paz, pão, habitação, saúde, educação. Obrigado, boa noite. Então, Sérgio Godinho aqui com esta liberdade. Hoje é dia de festejar a liberdade do 25 de Abril. Por isso, estas músicas. vou partir, vou-me embora. Não, eu vou ficar aqui consigo. Mas quem vai cantar isso é Vitorino. Partiram antes do 25 de Abril e agora partem igual. Agora somos livres. Uma gaivota voava, voava. Coração de mar, como ela

mas quem canta para sentir e para explicar-se e para ser, pensem só quanto haveria ainda por dizer. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito. No peito vai-me um país. Viva quem canta, que quem canta é quem diz o que vai no peito. No peito vai-me um país. Português eternamente, aqui com o Rodrigo, e agora vem António Mourão. Vi um touro em Salvaterra, matado os cavalos velhos. Vai, eu cantei à guitarra e o boi caiu de joelhos. Vai, eu cantei à guitarra e o boi caiu de joelhos. Corpulento e de má raça, em fúria rasgando a terra, qual tufão varrendo a praça, vi um touro em Salvaterra. Qual tufão varrendo a praça, vi um touro em Salvaterra. Saltei a arena dourada, luzente como os espelhos. Saltei a arena dourada, luzente como os espelhos. Depois da fera danada, matar

Eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e oleado. E o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma arma. Conta quem, camaradas! Da burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. Cantiga é uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma. E a cantiga é uma arma, é isso mesmo. A nossa revolução foi feita de cantigas. E algumas delas estamos a passá-las aqui esta manhã. Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz, viver ao sol do teu olhar. Morto teu desejo, vivo meu desejo, primavera em flor ao sol de inverno. Sonhos que sonhei, onde estás? Horas que vivi, quem estás? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter e não ter. Eu em troca de nada, dei tudo na vida. Andei vencida, rasgada no chão. Sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão, que vai a leilão. Sonhos que sonhei, onde estás? Sonhos que sonhei, horas que vivi, quem estás? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Não ter o amor de ninguém. Vivo de saudade, amor, a vida perdeu. Perdida que vai além lá. Aqui nestas lindas vozes, que força é essa? Sérgio Godinho.

vez mais, o baile do passado 22 de abril, o baile da Revolução dos Cravos, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel, foi um sucesso. Foi bom recordar quem libertou o nosso país. Um pouco de história, de cultura e música. C'est ça, Rádio Arc-en-Ciel. Oui, un vrai succès. Merci au conseil d'administration pour le choix et qualité du spectacle. Obrigada ao cantor Jorge Guerreiro pelo show. Foi sensacional. Merci au groupe Capa Negra pour l'excellente soirée. Merci à tous nos bénévoles pour le travail fourni. Merci à nos animateurs pour la diffusion. Merci au public présent, mais aussi à nos adhérents. Sans oublier nos partenaires. C'est grâce à un petit peu de chacun de nous, de vous, que tout devient possible. Merci. Obrigada. Ah. DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, Boulangerie Atelier des Papilles à Fleury-des-Aubrais, RPG International à Orléans, Panier du Monde à Fleury-des-Aubrais, Assador Típico à Fleury-des-Aubrais, Hôtel Les Trois Vallées à Saran, Adopt Speciality à Olivet, Bati Casa 45 à Chingy, Aldora Construction à Fleury-des-Aubrais, Les Amis du Bâtiment à Ingré, Entreprise Olivera à Olivet, DMC Neuf et Rénovation à Orléans, CIMAC Entreprise Générale du Bâtiment à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf, SMP Ravalement à Fleury-des-Aubrais et Vasco Frère Charpente et Couverture, La Chapelle Saint-Mémin. A todos, un muito obrigada. A tous, un grand merci et baignage à Radio Arc-en-Ciel. Então a todos um muito obrigado de mais uma vez estarem presentes no grande espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris sábado passado. Portanto, continuamos aqui no programa Manhãs Românticas, que habitualmente é animado pelo Sr. Lourenço. Hoje ele não está presente, mas eu estou aqui para levar também o melhor da música portuguesa e hoje é o 25 de Abril e nós, esta primeira hora, festejamos o 25 de Abril à nossa maneira, com músicas de 25 de Abril. Agora vamos a músicas mais atualizadas. Portanto, e agora vamos ficar agora com uma crónica de um artista, José Cruz. Vocês conhecem? Ouça. La Révolution des œillets. C'est des fleuristes qui n'étaient pas contents, c'est ça? Mais non, la révolution des œillets, c'est la révolution qui a mis fin à la dictature fasciste au Portugal. Salut à tous et hola a todos. Aujourd'hui c'est jeudi et jeudi c'est la chronique de JC. Jesus Christ. Mais non, José Cruz. La révolution des œillets, c'est pas une révolution des fleuristes portugais. Floristas, unidos, jamais serão vencidos. La révolution des œillets, c'est un coup d'état militaire au Portugal qui a mis fin à 46 années de dictature fasciste pour établir la démocratie et rendre la liberté au peuple. Dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, le MFA, le mouvement des forces armées, dirigé par de jeunes capitaines révolutionnaires, déclenche une opération militaire destinée à mettre fin au pouvoir fasciste qui est en place au Portugal depuis 1926, avec à sa tête d'abord António Salazar, puis Marcelo Caetano. Très vite, dans la matinée du 25 avril, le peuple portugais se joint aux forces armées révolutionnaires. Et au soir du 25 avril, Marcelo Caetano, sous la pression des militaires et de la population, abdique. Une junte de salut national est mise en place et elle est chargée de mettre en place des élections civiles libres qui auront lieu en 1976. Mais alors pourquoi vous avez choisi un nom de fleur? Au matin du 25 avril, une jeune femme, Céleste Martins Caeiro, qui travaille comme serveuse dans un restaurant, part comme tous les matins à son travail pour travailler. Et son patron avait prévu d'offrir en ce 25 avril 1974 à ses clients des fleurs, et plus précisément des œillets. Mais comme les soldats révolutionnaires ont demandé à la population portugaise de rester chez eux afin d'éviter tout incident et d'éviter des morts inutiles, le patron de Céleste décide de garder son restaurant fermé finalement, et pour ne pas jeter ses fleurs, ses œillets à la poubelle, eh bien il décide de les offrir aux employés ainsi que donc à Céleste. Céleste repart donc chez elle avec des œillets. Et sur le chemin, elle croise les soldats révolutionnaires. Alors, l'histoire dit qu'un soldat lui aurait demandé une cigarette. Facile. Ah, les jeunes soldats. Céleste lui dit qu'elle ne fume pas. Mais par contre, elle lui dit qu'elle a des œillets et qu'elle veut bien lui en offrir un. Alors, elle offre un œillet au soldat. Le soldat prend l'œillet et le met au canon de son fusil. Les camarades du soldat, en voyant leur ami avec cet œillet, se disent « Attends, mais nous aussi on en veut !» Et donc, il court voir Céleste et lui demande également un œillet. Oh, ce jeune soldat quand même, quel dragueur! En tout cas, le fait est que Céleste distribue finalement tout son bouquet, tous ses œillets aux soldats. Les soldats mettent les œillets au canon de leur fusil ou à leur boutonnière. Et c'est ainsi que l'œillet est devenu le symbole de ralliement en fait entre le peuple et les militaires. Militaires qui voulaient une révolution pacifique, sans violence et surtout sans effusion de sang. Et c'est ainsi que un revolution dos cravos, la révolution des œillets, était née. 25 d'avril. Sempre. Et oui, c'était comme ça, la révolution des œillets, un peu racontée à la manière de José Cruz. Ficou assim para você conhecer melhor esta data. Agora continuamos com a música. Atrás de um sonho que eu nem sei se voa tanto quanto nós voávamos. Debaixo dos lençóis, a francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Não sei se vou aguentar o tempo que vou cá ficar. Porque não estás, porque não estás aqui. As lágrimas. Mas a saudade vai continuar no meu peito a chamar. Maria Joana, aqui na voz de Nuno Ribeiro, Calema e a grande voz de Marisa. E por que não, você aí desse lado, se viveu alguns acontecimentos no 25 de Abril, por que não ligar para aqui e contar o seu, como se passou o seu 25 de Abril? Por que não? Agora vem Emir Freitas, o Mandeirense. E ele diz que a vida é louca. Vamos lá.

Ai, não sabemos se o Paulo vem, mas está a Maria, está o João, está o Zé, estão muitos, muitos de vocês à escuta da Rádio Arco-Íris e é bom saber que você está à escuta, não é? É assim mesmo. E também foi bom você estar presente no grande espetáculo organizado pela Rádio Arco-Íris sábado passado, na sala de festas de Montição, onde esteve o Jorge Guerreiro e fez um grande show. Um artista bem completo, muito obrigado a ele e muito obrigado a si que esteve presente. Vocês mais uma vez aderiram e foram muito, muito simpáticos connosco, como sempre. Obrigado a vocês todos. Obrigado, você vai ficar louca, vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa. E quando eu te pegar, vou fazer diferente, tenho certeza. Ai, você dançou o som do barabarabará, bere bere bere. É que foi dançar, dançar. E assim é que nós gostamos quando você passa uma noite agradável. Como só a Rádio Arco-Íris sabe organizar. E a próxima é já o 1 e 2 de julho. Sim, sim. 1 e 2 de julho, a grande festa ao ar livre. A festa dos Santos Populares. E isso vai ser no Parque de Lignerolles, Fleury-les-Aubrais, como já vem sendo habitual, você já conhece. Então marque já na sua agenda, 1 e 2 de julho, grande festa dos Santos Populares. Entrada gratuita, bem entendido. E com muitos, muitos artistas. Comes e bebes, como vem sendo habitual. Este ano vai ser um bocadinho diferente, mas nós contaremos lá mais para a frente. Como veem, só grandes artistas é que vêm aqui aos espetáculos da Rádio Arco-Íris, como veio aqui o Toca e Dança há um mês e tal, dois meses. Eles também estiveram aqui e eles também fizeram um grande show e eles agora vão estar connosco aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris. Vem sorrir. Novo trabalho. Ai não, é dor de cotovelo. Há quem tenha, não é? Chupar no dedo. Hoje fui passear no meu carro novo. Vesti-me à maneira para festejar. Sempre a acelerar o escape deita fogo. Elas ficam loucas de me ver passar. E essa gente que nunca trabalha olha de lado sempre a criticar. Serviu as costas, só dizem maldades. E eu respondo que me vou cantar. Tu tens é dor de cu, tu tens é dor de cu, dor de cotovelo. Desta vez vais ficar sozinho a chupar no dedo. Ai, dor de cotovelo, dor de cu, tu tens é dor de cotovelo. Não vale a pena aboar, pois és tu que vais ficar a chupar no dedo. Oh,

esta grande artista, Cláudia Caramelo. Você perdeu. Caliente. Isto dá mesmo vontade de mexer, não é? É assim. A Cláudia Caramelo. Agora quem vem aí, ele chama-se Leão Cruz. E ele também é um grande artista. Oi, só. Recebi no céu a lua, via tudo e não dizia nada. Era minha e tua, era de quem mais se amava. Leão Cruz, ele também vai estar na festa dos Santos Populares 1 e 2 de julho. Música mais batida. Não sei se vai acabar. Vai começar, baby, baby, agora tu não me sais da cabeça. Não há um segundo que te esqueça. Adoro estar contigo, oh, tudo o que fazes comigo, oh, tu não me sais da cabeça. Não há um segundo que te esqueça. Adoro estar contigo, oh, tudo o que fazes comigo, oh, música não vai sair da cabeça. Vamos lá. Sais da cabeça. Então eu espero que esta música fique na sua cabeça e que vai poder cantar e dançar, porque não o dia 1 e 2 de julho, para a grande festa dos Santos Populares, onde vai estar este artista também, Leão Cruz. E a Cláudia Caramelo com Desliza também vai estar lá. Suar a camisa. Suar a camisa. Com este ritmo só pode ser. Vamos ter lá esta grande artista Cláudia Caramelo com sons do Brasil, mas também o som bem português vai estar presente, sim, com os toca e dança, com os toca e dança não, é com a tradição de ouro. Eles vão lá bater com a mão, os pés e tudo. Vamos lá, bate com a mão. Então, 1 e 2 de julho na Festa dos Santos Populares, organizada pela Rádio Arco-Íris. vai parar. Tradição de Ouro, um grupo norteño ali da região de Amarante, Marco de Canaveses. Eles são dali e eles vão estar connosco aqui na grande festa dos Santos Populares, 1 e 2 de julho, no Parque de Lignol, em Fleury-les-Aubrais. Marque já na sua agenda, grande festa ao ar livre, entrada livre para todos. Agora continuamos com a Cláudia Caramel. Ela vai curar o seu dai dai. A Cláudia Caramelo. Querer me imitar,

Que

assim chegamos praticamente ao ponto final do programa Manhãs Romântica. Espero que você tenha passado um agradável momento na nossa companhia, na companhia da música portuguesa, sempre com cheirinho a Brasil. Sobretudo nesta última hora, música mais romântica. Na primeira hora festejamos o dia 25 de Abril, Dia da Liberdade. Pois hoje é feriado em Portugal. Espero que tenham passado um agradável momento na nossa companhia. Quanto a mim, marcamos encontro para domingo próximo no Telefone Toca. E para a semana próxima vou encontrar o Sr. Lourenço com o programa Manhãs Românticas. Muito obrigado a todas as pessoas que ligaram para aqui. É sempre bom falar consigo. Então até à próxima e um bom apetite para vocês todos. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz. Terra, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Da manhã em Portugal Continental, também na Madeira, menos uma hora nos Açores. Ouvíamos aqui a análise do comentador de política da Antena 1, Raul Vaz, numa altura, João Alexandre, em que o presidente do Brasil está neste momento a abandonar a zona aí dos Passos Perdidos. Porque já terminou.